А нас ну а чинов, а нас ну а чинов. É muito grande. Guerreiros da rima incentivados pela periferia. É muito cedo ainda pra silenciar. As ruas nos mostraram o verdadeiro valor. Me lembro dos parceiros que depositaram confiança em mim, firmeza, sangue bom. Que acredita na ideologia, camiseta levantada, sinônimo de esperança, confiança, puro sentimento. Muitos nos mostraram sinceridade no olhar. Eu me lembro das ideias trocadas, dos palcos invadidos, reconhecimento, calor humano, são vários graus centígrados. Sei quem olhou com ódio, sei quem olhou com a intenção de ajudar, protegidos, bando sagrado, bandido. Nosso caminho, nós trilha, sem a intenção de atrasar, só adiantar. Pode acreditar, linha de frente, três crânios, sangue bom, foi mais além do que alguns esperam. Foda-se aqueles que quiseram queimar, tem boca pra falar, também vai ter que ter ouvido pra escutar. Ó, nós não é de novo. De progredir, verdadeiro guerrilheiro nunca se omite. DRR, hip hop em alta intensidade. O ácido que corrói os vermes na sociedade. Mensagem positiva, liberdade, paz e união. Consciente dos problemas da humanidade. Revolução, a longa caminhada nos ensinou a revidar. Os crânios voltam pra casa pra assumir seu verdadeiro lugar. A inspiração que ocorre nos traz novas letras. É como o sangue que corre na veia da periferia, que me venera, te venera. Rap, armas, guerrilha, o cuzão. Se omite quando o bicho pega, tem a revolução dos maloqueiros da favela. Deixa o canalha falar, não vou citar, vou só tirar pra ele nunca mais desacreditar. Estamos no ar de novo, CH, agonia do morro. Separatismo aqui não, nossa realidade é outra cuzão. Cada um fala o que pensa, cada um de forma única e inevitável se expressa, não aceita a falsidade. Agora cai em desespero pro seu terror. Aqui quem fala é seu pesadelo. Consciência humana verbalmente atacando, sem querer agradar gregos e troianos. Falsários caem perfeitamente como uma luva. Já vejo os comentários da letra pra quem é. Não é pro meu povo, é direcionado pros porra nenhuma. Aqui do lado leste continuamos mesmos na revolução. Representar o crime na letra, ser linha de frente, ser verdadeiro na periferia. Nunca igual os comédia que fala história da carochinha. Como facção também não sou puta, não vem de ideologia. Treme, jala, rimador da alegria, que se foda-se as críticas e seus poderes. Cada um faz a sua e nós fazemos a nossa. Não tememos a sua censura nem a sua vista grossa. Aqui é pesadelo, intencionalmente certo.